Salvador Chanel, 6313 para o pushback e cancelamento, o portão 4. Autorizado, 6313 Chantax. Chantax. Torre Salvador, o Rio 5972, autorização Galeão 320, informação Alfa. 5972, só um instante, 1018. Pois não. 3305, só as 22, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, 305. Prossiga. Alguma novidade pra gente aí? Ainda não, mas vou contactar o Centro Recife, só um instante. Ok. Pode acionar enquanto aguarda? Eu vou no 889 e mantenho. Estou em coordenação com o Centro Recife. Ok. Salvador Chanel 6313 para o táxi 129 a bordo, autonomia 4 horas, alterna Confins. Direita, ponto de espera, reporte pronto, 6313. Reportará pronto, 6313. Olha o Rio 5972. Mais um minuto para a cota, só um instante. 9 minutos. Mais um minuto. Ah, perdão, um minuto. Obrigado. Tanto mais, agora sim, pronto para a cópia? Pronto. Falando Galeão, nível 360, Zulu 10, pistola 0, curva direita, saída da Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5554. Autorizado Galeão 360, uniforme Zulu no 0, decola da 10, curva direita da Bridge. Vai chamar o controle 208-5554, 1889. Jato 5554, chame pronto, portão 9, tá pronto, 989? Eu tô pronto pra puxa, juramento. Portão 9, autorizado, chame táxi. Câmara aí. Acionar 6313, quanto espera, pronto? 6313, alinhar e decolar, pista 10, 950 graus, 612, é o ajuste 908. Alinha, decola, pista 10, 63. 1889, é a torre? Na escuta? Mude o transporte para o 5024. 5024, 889. E o 5972 para a cópia? Autorizado, Galeão, nível 320, peso 1 para o INC 50. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda Eudes. Controle 1920, décimo 8, e o transponder 5015-5972. Para o Galeão, nível 3, 0, nível 32, 0, Aperon, 5, 0. Decolador 10, subida 10, curva esquerda, apoio. Corre, curva direita, apoio. Transponder 5, 0, 5, controle saída 1, 2, 0, 8. Nível 7, 2. Foi possível copiar nada, o 5972, pode poder repetir, por gentileza? Está entrecortada a comunicação. Ok, o Rio 5972, Galeão 320, Apero Whisky 50, decola da 10, subida de Né, Leda, eu descurva a direita após. O controle saída 1208, transponder 5015, Rio 5972. Agora sim, correto, parte 3, chame pronto, Rio. Rio, tá pronto. Autorizado, chame táxi. Vai acionar e chamar para o táxi, o Rio 5973. Táxi no 889, 3 horas e 50, Campinas, 139. 889, livre de táxi, pátio, índio alfa, repórter, ponto de espera. Pátio, índio alfa, ponto de espera, repórter aí, 1889. aos 30, controle 120, décima 8, boa viagem. 1-2-0-8-0, obrigado, boa noite. Contra Salvador, acionar 6303. O Xané 63, ano 3, contato radar, sabe manter 360, voa Leda. 360, direto Leda, 63, ano 3. Salvador, boa noite, dono 076, 200150, solicita voar direto do Itapa. Dono 076, aciona a identificação, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 8, direto Duna, reporta estabilizado. Bom demais, Duna, 1018, reporta estabilizado no 076, muito obrigado. Mano, ponto de espera no 889. 889, Aliari decolar, pistola 0, no 509, 59. Ali decola no 0, 889. Da 10889. Com 03 POB, 3 ETR de autonomia, alterna Guarulhos, Rio 5972. Livre táxi em frente, reposta o ponto de espera. Vai táxi em frente, reportando o ponto de espera da 10, Rio 5972. Oito nove aos 35, 128, boa viagem. Boa. 889. Estou no 889, contato radar, sabe, mantenho 360, boa Leda. 360, Leda. Oxané 63, no 3, Recife, 1251. Fala 251, 63, no 3. Rio 5972, se aproxima de Esporte Espera da Alba Zero, tá próximo. 5972, alinhar e manter. Alinhar e manter, 5972. Livro 972, decolagem autorizada, 150 com 7. Livro de decolagem, Rio 5972. Aos 3-9, 128, boa viagem. 128, boa viagem, boa noite. Oi, Salvador, o gol no 604, no 02, para posto de estacionamento. Autorizado, no 604, chama táxi. Chama táxi, no 604. Do Rio 5972. Rio 5972, boa noite. Contato radar, sabe, mantenho 320. Saída da Elva, Olheda da Presente. Subindo do, direto para o 320, Olheda da Presente, o Rio 5972. Com 889, chama Recife 1251. 251. Tchau. controle 1076, final da 10, baixado travado visual. Torre, 1186. 186, tá já. Salvador, boa noite, 1076, final da 10, passando externo, baixado travado visual. 076, pouso autorizado, pista 10, 150 graus, 10 nós, 1018. Livre pouso, pista 10, 1076. Oi, Salvador, o gol no 604 para o táxi, 148 a bordo, 3:33 da terra na Recife. Táxi direita, então ponto de espera, reporte pronto. Repassará pronto com a espera, gol no 604. Rio 5972, chama Recife 1251. A Recife 1251, Rio 5972. Para 1950. São 3600, boa noite. Aciona a identificação. Desce para 2000 pés, que é legal no 08, direto Duna. Descendo para 2000 pés, 10, 18, direto Duna, São 3600, segurado. Portão 2, 0-7-6. Salvador, muito bom. Boa noite, o total 9908 com a Alfa. 9908, é, aguarde a cópia, o ajuste no 08. 1908, aguardando. Torre, boa no 607, ponto espera, tá? 1-0. 604, alinhada e decolar, 10, 950 graus, 612. Alinha e decola, 10, boa no 604. Torre Salvador, boa noite, TAN 3305, ciente da Alfa, pronto para a cópia Recife. 5809, perdeu contato com Recife, descendo para 1970. Webjet 5809, boa noite, acionando a identificação, desceu nível 050, vigilância, chegada é a maré. Para 50, vigilância alguma, tem uma aeronave na nossa sequência e na frente, amigo, não? Afirmativo, tem, mas após a posição PABOG, seu autorizado direto ITAP. OK, força PABOG ITAP, web grato. aos 48, 1208, boa viagem. 208, grato. Controle, boa noite, Gonomeia 04. Gonomeia 04, boa noite, contato radar só 370, conforme autorizado. 370, Gonomeia 04. Total 9908, seria possível iniciar o pushback acionamento, aguardando para correr. Já estamos prontos para pushback acionamento. Guarulhos 320, pistola 0, curva à direita, saída área, boa elefa. Controle 120, décima 8. Transponder 5021. Autorizado Guarulhos 320, saída. Decolagem pelo 1-0, primeira curva à direita, saída à rua, eleva a transição. 1-208, controle de Salvador, 5021, é o trânsito. 1-9908, pronto para o pushback acionamento. Autorizado, total chame táxi. Autorizado, pushback acionamento, muito obrigado.